A putaria tá formada, eu gosto é dela, a putaria tá formada. Eu gosto é dela, a putaria tá formada. Eu gosto é dela, a putaria tá formada. Eu gosto é dela, bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela, bota nela. Machuca ela, bota nela, bota nela, bota nela. Machuca ela, bota nela, bota. Machuca ela, bota nela, machuca ela. Putaria tá formada, eu gosto é dela, putaria tá formada. Eu gosto é dela, putaria tá formada. Eu gosto é dela, putaria tá formada. Eu gosto é dela, bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela, bota nela. Machuca ela, bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela. Meu jogador claro, meu jogador. Bota nela, machuca. E aí, máquina? Bota nela, bota nela, bota nela. Machuca ela. André Cedrinho. Elião, Elião, Elião. Aldi e Bicoala.